Monte das Oliveiras, ele veio ensinar a mulher em acusação. Jesus foi libertar quem está sem pecado, que a primeira pedra atire. E todos foram embora, a verdade veio à luz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas na vida a verdade irá brilhar. Liberdade em teus braços, Senhor, eu vou andar. Tu és a minha luz, a verdade a me guiar. Vós sois deste mundo, eu sou do alto, sou fiel. Se crerdes em mim, a vida é o que eu sou, Emmanuel. Não há condenação, minha graça é para ti. Levanta-te, não peques, vem, vem seguir a mim. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas na vida a verdade irá brilhar. Liberdade em teus braços, Senhor, eu vou andar. Tu és a minha luz, a verdade a me guiar. Antes de Abraão, eu sou o Deus que é, a voz que traz. E worship, acústica, guitarra, piano, 122 BPM.